36.67, desse satélite nível de voo 050. 050, tá? 3367. Tem 125 decimal 45. Caso negativo, 126 decimal 85. Gente, agora com o centro Recife, 125 decimal 45. Secundário, 126 decimal 85. Gol no 884. Controle Salvador, TAN 3567, acionado 5131. TAN 3567, contato radar, decolagem sobre a via Arbor 1 para nível de voo 360. Arbor 1, 360, TAN 3567. Azul 4462. Azul 4462, completo sinal do procedimento LS X-Ray, chame torre 198 decimal 95. 3895. Controle autorizaria o TAN 3567 está presente, Alessa? TAN 3567 autorizado, Vanda Projo, Alessa. Está presente, Alessa, 3567. TAN 3367, autorizado a descida 2000 pés, fase CG altímetro 1012, autorizado ao final do procedimento NSX-Y, está 10 reposta no curso do localizador. Foi sobremodulado. TAN 3367, descida 2000 pés, autorizado ao final do procedimento NSX-Y, está 10 reposta no curso do localizador. 2000 pés, pode estar no curso do localizador e autorizado em NSX-Y, tá? 3367. Controle, ingressou a sua CDR, está mantendo 2500 pés para Limar, está no idade de vida, Golf Lodge. Golf Lodge, cabeça para 1500 pés, reporte visual com campo, está em contato radar e o ajuste altímetro na 012. 1500 pés, reporte na visual na 012, o ajuste, Golf Lodge. Azul 4462, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 07 nós. Pouso no zero, 4442. Autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7, eco Zulu 90. Mantendo ponte perto. Voo 1256, visual com o Embraer Azul, final do 10. Visual 256. Após a passagem do Embraer Azul, está autorizado a alinhar e manter. Cabeceira 10, voo 1256. Mas o azul ali mantém 256. Piso Aconcampo, Golf no ar. Patamo Golf no ar, fechame torre 198, decimal 95. 1995, Golf no ar. E Salvador, Golf Kilo Oscar. Sapatango Golf Kilo Oscar, ajuste 1-0 no 2, reporte vertical da SEASA. Programa 2, ajuste, reporta lá vertical da SEASA, Golf Kilo Oscar. 4462, Solos 32, direita 1-2-1 no decimal 9. 2-1-9, azul 4462. Autorizado a decolagem pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 099. Feliz que acha, comigo. Vertical da Piazza, Golf Kilo Oscar. Gente, o Golf Kilo Oscar realiza 360 com curva pela esquerda, reporte intersectando o final da pista 1-7. Pela esquerda ou direita, senhor? Pela esquerda. 360 pela esquerda, Golf Kilo Oscar. Iniciei de imediato. Autorizado decolagem pistão no 7, vento 1-1-0 graus, 099, Eco Zulu 90. Torre OTAN 3367, estabilizado ILS, 1-0. TAN 3367, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 1-0. Vai aguardar, TAN 3367. Gol 1256, decolado aos 34, chame o controle, 119, decimal 8, tem um bom voo. 198, bom dia. 033567. Salvador, bom dia, voo 1256. 1256, contato com a decolagem, suba via Puca para nível de voo 370. Ok, Puca de Pátria 70, 3367, informa o tráfego à sua direita, linha do litoral, Papa Alfa 31, da 1.010, não interfere com o seu pouso, autorizado pouso na 1.0, vento 1.10 graus, 099. Pera aí, pouso, pista 1.0, 3367, linha do tráfego. No novembro corrijo, foi direto ao porto seguro, quando possível informe seu estimado para ingresso na terminal Ilhéus e o estimado de pouso. Final 7, fazemos os ajustes aguardando, Golf Kilo Oscar. O Ilhéus aos 55, estimando o pouso aos 40 da próxima. 45 da próxima. Ocean 6327, boa tarde, após a passagem do R2 da TAN na curta, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Boa tarde, após a passagem da aeronave da TAN, alinhe e mantém na pista 1-0, 6327. Catango Golf Kilo Oscar, autorizado pouso pistão no 7, vento 1-0-0 graus, 08 nós. Autorizado pouso pistão no 7, Golf Kilo Oscar. Passa 3367 no solo aos 36, libere direita, solo 121 no decimal 9. Direita 1219, tá 3367. Mike Yankee, S1, chame pronto para o táxi no Pátio 4. Agora para o táxi, obrigado. Oxana M3-27, utilizando a decolagem pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 07 nós. Livre decolagem pistão no 0, Oxana M3-27. Na minha 327, decolado aos 38, chame o controle 119, decimal 8, tem um bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, a Sanem 327, decolou na São Bruno, boa tarde. Estou no solo aos 39, confirme o mandato distinto. Ciente, libera a direita via Papá até a Baeté, frequência livre no corte, boa tarde, Golf Kilo Oscar. Chame centro Recife em 125 decimal 45, caso negativo 126 decimal 85. Ok, 12545, 2685, pode ir. 27, estamos todos por taxi. Papa Romeo, como é que é autorizado o táxi? Reposte na táxi Oscar. Reposta lá na Oscar, yes. Linha setor oeste de Salvador, vou cumprir hoje a mãe, reposta em 10 de descida, confirme. Está mantendo 1 ou no 0? Afirmativo 110, na cruz da mão, solicita descida agora. Leitor Charlotte, a critério, até o nível de voo 050. Afirmativo, vou atender 050. Oceano 6326, voe direto na proa de coral. E a proa de coral para o 6327? Afirmativo. Ok, 6327, voando coral. Autorizado alinhar e decolar, pistão no 7, o vento 1,00 graus, 08 nós. Aliar e decolar para o Oscar Mike Echo. O meu Oscar Mike Yankee decolar 245, chame o controle 119.8, tem um bom voo. 798, chamará a grata, acerta a grata. Mantenho no meu pés corredor, axé. Autorizado, foi direto para Maraty? Autorizado, já passei livrando a CTR, Oscar Mike Yankee. Chamará livrando a CTR na radial 242. Yankee. 620, chama o centro Recife, sinal 28, decimal 35, alterna 1, 25, decimal 1. E a 327, controle? 2835, 25, 25, 25, obrigado. Oceané 6227, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, o vento 110 graus, 099. Livre alinhar e decolar da pistão no zero, Oceané 227, decolado 51, chame o controle 119, decimal 8, deu um bom voo. 198, uma boa tarde, até a próxima. 062, 6227. Contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível 360. Via São Bruno 360, solicita quando possível direto ao Pro de Leda. Pesado, Leda. Neto Leda, 6227. Azul 2791, não prossiga, no controle. Controle, estamos aqui de Lençóis para Salvador, a gente consegue contar com o Recife em várias frequências. Estamos mantendo 170 para o Smart Food, a 55 do Smart Food. Mantenha para o Smart Food, Azul 2791, temos contato com o centro Recife 128, confirmando 125 decimal 45 e 126 decimal 85. Já tentou 1288 e o 1260? Já. Gente, mantenha o PROD máximo, mantenha o nível de voo no 70 do 2790. Ok. Oscar Mike Yankee, consenso estimado de pouso, Zanatito? Manatia, 16, 8, 1904. Oscar, Mike Yankee, frequência livre para a coordenação. Seis horas, graças. Consegue descer o Victor Charlatel? Victor Charlatel, autorizado, 2000 pés, ajuste na 012. Autorizado LS, auxílio da pista na 0, repasse estabilizado. 2000, chama estabilizado, Victor Charlatel. Marcos no novembro, 55 milhas de Salvador, serviço azar terminado, chame o controle Léo, 120 de volta. Guarda até o cuidado de procedimento, chama a torre 19, decimal 95. Vitor Charlie Hotel, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Bora, Bora. Sou eu, o Xané, 355 no ponto de espera e tem condições de agilizar. Ah, o Victor Charlie Hotel, procure o cancelamento, consegui passar por um sete. Gente, o Vitor Charlie Hotel, cancelado presente? Afirmativo. Voo IFR SR cancelado ao 58, inicie curva à esquerda, base pela direita da 17, reporte na final da 17, Vitor Charlie Hotel. Oxené 6355, autorizado a vir e decolar, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 08 nós. Ok, muito grato, Oxené 6355, vai ingressar em sistema, na 10, Oxené 6355. Base interceptou no final da 17, controle baixo checado, Victor Charlie Hotel. Capango Victor Charlie Hotel avistado, autorizado pouso pistão no 7, o vento 1-10 graus, 09 nós. Autorizado pouso, Victor Charlie Hotel. Decolado 01, chame o controle 119.8, tem um bom voo. 119.8, agradece, Xené 6355. Controle, boa tarde, eu vou Xené 6355, saiu na Salcio, Salvo 1. Xené 6355, contato radar na decolagem, suba via saída Salvo 1 para o nível 360. 360 nível via Sambo 1, Oxené 6355. Senhor de Salvador, Oxené 6227. Oxené 6227, chame Centro Recife, no 28.35, alterna 1, 25.1. 2835, 251 no Recife, uma boa tarde. Prossegue via Taxi em Papá, até o hangar da Baeté, frequência livre no corte, o Vitor Charlie Hotel. Uma chance do 6355 valendo, da presente? Xené 6355 autorizado, direto Leda. Valendo, Xené Azul 2791, deixa a via chegada a Aman para o nível 060. Sete 91, desça para 2000 pés, ajuste 10, 12, autorizado ELS X-Ray da pistão 90, reparto estabilizado. Desça para 2000 pés, ajuste 10, 12, autorizado ELS X-Ray da pistão 90, reparto estabilizado. 2000 pés, com 1012, autorizado ELS da 90, reparto estabilizado, azul 69, 18. Azul 2791, mantenha a chegada Aman, via Aman para o nível 060. Bafu e LS, o Azul 698. Azul 69, 18, complete procedimento, sobre a torre 1, 18, decimal 95. 895, bom dia, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, o Azul 69, 18, tá 7 milhas. Azul 6918, boa tarde, pouso autorizado, pistão no zero, vento 100 graus 099. O final para o 6918? Azul 6918, pouso autorizado, pistão no zero, vento 100 graus com 99. Ciente, Azul 6918. Já do acionamento, chamo para o táxi, o Whisky Charlie Papá. Papá. 3155, ali mantém pista no zero. Tem mantém no zero, 3155. Eu chame o centro de Recife, 128, decimal 35, alterna 1, 25, decimal 1. 12835, confirmando a secundária. 125, decimal 1. 125, 1 como secundária. Muito obrigado, Xané 63. 19. 19. Para 2000 pés, ajuste no 0, 1 ou 2, autorizado a LS X-Ray da pistão no 0, reparto estabilizado. Oxê, vamos lá. Descendo 2000, prodiduna 2000, o azul 2790. Autorizado o táxi até a táxi Romeu. Até a intersecção da Bata, chama a intersecção da Bata para ingresso e decolagem. Então 3155, autorizado decolagem, vento 090 graus, 99, pistão no zero. Livre decolagem, está 3155. Salvador, Buena, gol no 097.0, 1-0. Tá pronto, Whisky Charlie Papá. Whisky Charlie Papá, autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto, pistão no 7. Ah, tá salvado, pronto, na sala do Whisky Charlie Papá. O gol, autorizado alinhado e mantém pistão no 0. Ali mantém 1-0, gol no 097. Whisky Charlie Papá autorizado decolagem pistão no 7, vento 100 graus, 99. Iniciado, Papá. Mike Yankee 5 decola aos 1-6, acionando o código 5205 e chama o controle 119.8. 5205, gente. Whisky Charlie Papá decola aos 1-6, controle 119.8. 119.8, papá. Controle Salvador, boa, 3155, Samba 1 no 2000. Juno 55, acione 5205. 5205, acionado. Juno 55, contato radar na decolagem, subavia saída Samba 1 para o nível 320. 320, Juno 3155, está recebendo o código correto? Agora sim. Ok, obrigado. Salvador, boa tarde. O Whisky Charlie Papá decolou na 7-5-2-3-4 na 3-4, está mantendo no meu. Whisky Charlie Papá, mantenha no meu país, corredor Xerra Pascal, patrão do Farara Bar. Positivo, você autorizou, cara, tem condições para seguir direto e vai na 085. Boa. Salvador, boa tarde, Passarinho 2233, informação Sierra. Passarinho 2233, acione a identificação, autorizado direto Bomed, após Bomed, dessa via para o nível 050. Afirmativo, está no ideal, então desce via Bomed, é possível por gentileza para o ITAP? Autorizado, TAP, desce para o nível 050, ajuste no 012, passarinho 2233. E muito grato, voando TAP, ajusta 1012, nível 050, inicial 2233, está livrando. Autorizado direto para base. Está presente para o BAV 3155. 2791, está estabilizado. Papa Romeo Whisky, Charlie Papa, autorizado direto para o AD Ilhéus. Mantenha um no meu pé. Na prova direta de Ilhéus, mantendo um no meu pé. Aguardando a atenção, Whisky Charlie Papa. 0 graus, 99. Pouso livre, azul 2791, pista na zero. Viva Via Arbor 1, para o nível de voo 320. 320, Arbor 1. Confirmando 360, subida Arbor 1. 360, 0 na 0. Azul 442, quanto espera pronto? Azul 2791, pouso autorizado, pista no zero. Confirma o tráfego, chamou a torre? 4433, quanto espera pronto? 4433, mantém o ponto de espera. Vai 7 9 1 9 1 9 5 9 0 9 7, prossiga. Cidade Ivana, Prodianepa. Autorizado, direto a Charlie Papá, tráfego 2 horas, 9 milhas, mantendo 1.500 pés, como nordeste, é o Zéquilo 76. Mano, 2 horas, 9 milhas? Agora 1 hora, 9 milhas. Mantendo no 1.500. Afirmo. Oscar Maquianque, tráfego 1 hora, 6 milhas, rumo sudoeste, 1.000 pés, Bravo Eco 58. Tardes, ocupeis um Oscar Maquianque. Azul 2781, solo aos 24, libera a direita, solo 121, décimo 9. 91219, obrigado. Voo 4423, autorizado decolagem, vento 090 graus, 8 nós. Decolagem, autorizado 4423. Torre Salvador, boa tarde, Torre 4778, ponto espera da 10, pronto para decolagem. Que Charlie Papa, autorizado nível 085, nível 085 correto e disponível.